E aquele site achou, eu comprei só de. Eu não tinha comprado, aí aproveitei hoje que a Amazon também botou a 7,50 cada um, Tá, mas comprei os por que? 12 no Tá bolso. com falta de papel higiênico aí no aí em Santa Catarina? Não entendi, pô. Não, cara, até o pessoal, eu andei lendo, porque eu vi hoje, né? Daí tava lá, Santi achou 7,50 cada edição. Ah, bom, Aí é. tinha os 11 números. Daí eu dei uma pesquisada, até falaram que é bacaninha. Ok. Mas agora não poder ir na CCXP pela estrela lá foi foda, fiquei tristão. Porra, eles Como é que ainda é? botaram. Porra, ainda meteram pra mim. É, a gente tentou, né? Filha das putas. O que houve? Eu também tô por fora. O que que tá pegando? Ah, porque a Estrela me ligou ontem que queriam que eu ficasse 3 dias lá no stand deles. É, porque eles iam dar a porra dos ingressos, do convite e tal, e que queriam que eu ficasse 2 horas por dia no stand deles falando a respeito dos anos 80. Mas eu não vou conseguir esse ano. Porra, sacanagem. Nossa, que merda, cara. Foda. Tá louco. Mas Puta, é por causa do trabalho? uma Não vai pena. conseguir ir? Ah, cara, porque eu já me comprometi com um monte de aula que tem aqui, tô com a porra do coisa cheia. Aí eu não tinha me programado pra ir esse ano. Todo ano eu fui pra lá, né? Puta E esse ano eu não me merda. programei pra ir. Puta que Puta pariu. merda. Caraca, foda. Aí eles não. Eles só querem dar um. Só querem dar o. As entradas, né? Pra Sim. mim e pra minha mulher. Mas daí não querem pagar. Aí não paga passagem aérea. Pô, vai comprar passagem aérea agora em cima da Ah, hora é é. foda, Bom, em né? cima da hora tá louco. Ah, é. Tá doido. É mais Porra, barato ir pra por pagar. conta. Pois é. Mais barato é a pé. Vai pegando carona. Tá Vai louco. indo. Começa agora. É. Tá. Quando eu chegar em 1 milhão de inscritos, daí eles me dão a passagem aérea, esses cu. Aê, pô, aí tu diz. Obrigado, obrigado, eu não Não, preciso. não quero. Não quero. Está preparado para a maior viagem nostálgica da Podosfera? MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Saudações, pessoal! E hoje eu cheguei para gravar aqui montado no meu pogobol. Tá bom. Junto aqui conosco, Flávio Zevindo. Fala, galera, e o Edu roubou minha introdução. Por isso que eu fiquei consternado. Olha aí. E agora ele, Taylor Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão, só posso dizer uma coisa: cada vez mais saudosista. Certo, pessoal. E hoje nós vamos falar aqui do nosso querido Gugu Augusto Liberato. Olha aí, olha aí. Relembrar toda a carreira dele lá dos anos 80, dos anos 90, né? Aqueles momentos de glória da carreira do nosso querido Gugu. Porém, tudo isso depois do nosso recadinho, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, pessoal, o negócio é o seguinte: viva a noite lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/machinecast. Você pode responder ou passar no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Você pode mandar aquela fotinha dos seus animaizinhos para nós lá no nosso Instagram, que é o @machinecast. Ou então você pode fazer parte do nosso grupinho legal lá no Telegram. É só você pegar o link que tá na descrição, porque lá, mais do que o domingo, é legal. Lá, todo dia é legal. Certo, galera. E adiciona o MachineCast. Nós estamos em todos os agregadores de podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Play FM, no Pitinho Amarelinho, qualquer lugar que toque. Qualquer lugar que toque podcast, é só adicionar o MachineCast que a gente vai estar tá lá. Que merda é essa, Edu? O cara fala em pintinho, tu já se ri todo. A primeira coisa que eu imaginei já foi o bonecão do Pintinho Amarelinho ouvindo o podcast. Ô louco, meu. Eita! Bom, então, dados nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para falar aí do nosso querido Gugu, certo? Então, viva a noite! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchum, tchum, tchum, tchum. Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver. bucho remexer. Tchum, tchum, tchum, tchum, joelhinho vai dobrar. Dois saltinhos só pra ver. Vamos voar. É dia de festa. Dança sem parar. E depois voar no azul. Cruzar de norte a sul. O céu e o mar. Passarinho quer dançar. O rabicho balançar. Porque acaba de nascer. Voltamos e agora então vamos começar aqui a falar do nosso querido Gugu, Gugu, que começou a sua carreira, posso estar enganado, o que mais? Pra mim, ele começou na década de 80, ou não? Fábio, o que tu acha? O Gugu, na verdade, ele começou na década de 80, mas ele começou a trabalhar com o Silvio Santos com 15 anos de idade, né? Caraca, com 15 anos de idade? Essa é nova pra mim, porra! Sim, ele era criança e ele já, né... Naquela época, 15 anos era criança, né? Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, 15 anos você tá casado com filho. Ele era um Tony Boy ainda. Isso. E aí ele... Não, peraí. Ele era o quê? Ele era o quê? Não, a referência lá pra frente. Porra. Ele era o Tony Boy da época. Caraca. Ele ainda era um Tony Boy ainda. Caraca. Segue, Fábio. Ele escrevia cartinhas pro Silvio Santos com sugestões, né? Sugestões do que ele achava que dava pra melhorar nos programas do Silvio Santos. Ah, tipo o Celso Portiolli. Celso Portiolli foi assim também. Uhum. E aí o Silvio Santos gostou tanto que contratou ele como office boy, né? Eita! Era sugestão de brincadeira, daqueles quadros lá, daquela da gincana que o Porra, Silvio tudo Santos a ver, tinha. Né? Não, tudo a ver. O Flávio manda a mensagem pra mim, dando umas ideias pro cast, coisa e tal, e eu contrato ele pra servir café. Porra! Isso aí? Pô, tio Silvio, não! Não, mas na verdade foi assim, né? Foi uma contratação simbólica, né? Porque ele continuou. Na verdade, o Silvio Santos, acho que viu que dava pra investir nele. E ele, ali, ele continuou escrevendo, né? Escrevendo editoriais e tal. Trabalhando nos bastidores, né? Era mais pra garantir o Gugu perto. Que eu lembro dele dando uma entrevista dizendo que que ele ganhava, já ele trabalhava, já o que ele ganhava era como se fosse 100 conto. E o Silvio Santos pagou 300 conto em três brincadeiras que ele escreveu com o Silvio Santos. Caraca, aí? Entendeu? Aí o Silvio Santos já trouxe... Foi mais pra trazer ele perto, né? Pra deixar ele ali, né? Sim, claro. É o ouro da casa, né? Visionário, né, cara? É prata da casa, não é visionário. Ouro. Visionário. Prata da cara, da casa. É o ouro da casa, não? Prata da casa. Prata. Ah, eu conheço como ouro. É que eu, aí em Minas Gerais é mais valioso que o resto do Brasil. É um estado mais rico. É, ainda mais que o Silvio Santos, tipo, o ouro vale mais do que o dinheiro. Ainda mais e do que jeito que o Rio Grande do Sul tá quebrado aqui, é latão da casa. Alumínio. É. Mas e aí, Edu, chegou, claro, eu sei que o Edu e o Flávio são um pouco mais novos, mas vocês lembram de assistir o Gugu nos anos 80? Eu não. Cara, eu lembro do Viva a Noite. Olha que aí. É do finalzinho dos anos 80 ali. Ele atravessa, né? Mais dos anos 80 pros anos 90. Aí eu lembro desse resquício aí do Viva a Noite. Uhum. E alguém, eu apesar de ter nascido nos anos 80 cravado, já tinha 8 anos quando começou o Viva a Noite, eu não me lembro de nenhum outro programa com o Gugu antes. Alguém lembra? Ah, ele teve o Sessão Premiada, né, que ele apresentou bastante tempo. Sessão Premiada? Depois... E como é que era isso? Como é que era isso? Sessão Premiada era um daqueles, estilo, aqueles jogos que o Silvio Santos fazia, né, aquela, que dava prêmios e tal, que o pessoal participava. Uhum. Por telefone, não era isso, por telefone? Eu não lembro direito, mas eu sei que teve esse... Até porque essa Sessão Premiada passou, eu vi no YouTube e tal, porque foi uma época que o SBT quase passava exclusivamente em São Paulo e tal, né? Uhum. Ah, Era comercial de filme. Era comercial de filme. Para com pra essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Eita, é. Porra, tá mas difícil, ele tá difícil essa ele, droga ele aí. Ele apresentou também o Cidade contra Cidade, né? Nossa, Cidade contra Cidade eu lembro, mas isso daí é nos anos 80? Anos 80, teve aquele TV Animal que ele apresentava. Não, também. Mas isso daí é anos 90. TV né? Animal já é anos 90. 90, anos 90. Não, TV Animal é anos 80. Sério? Não, não é possível. Senhor. Não é possível. Não, pode, teve, pode e depois voltou, eu acho. Eu acho que o Gugu começou a apresentar os anos, ali por 1987, mais ou menos. Eu lembro desse programa. Caraca, deixa é de 88, Edu, até 96. Ó, tá vendo? Eu não tava, não, então, não tava enganado. Eu não lembro dele nos anos 80. Não, peraí, não, Leandro, aqui, não, deixa eu ler direito aqui. Começou em 87 e terminou em 90. Ó, viu? Não tô tão enganado. Então, não, assim, com o Gugu, eu lembro do TV Animal, mas eu lembrava com a Angélica. Com a Angélica? É isso. Angélica. Se caraca, eu não me engano. Não, não é dá um Google aí. Vamos ver aqui. Apresentadores, Angélica, Eliana e depois o Gugu. Se tá na ordem correta, não sei, mas tem aqui. Não, depois teve o Beto Mardem e Roberta Peporini, nome dela. Caraca, velho, olha só que loucura. Começou em 30 de abril de 88 e a primeira fase, aí foi até 96. A segunda fase é de 2009 até 2010. A terceira fase, aí não sei, não só disse terceira fase, mas não disse de quando até quando. Porra! Só que o Viva a Noite era anterior a isso tudo, né? Sim, era. Na verdade, eu acho que foi o Sessão Premiada, foi o único que foi antes, né? Ou não? Foi, né? É, o Sessão Premiada foi o primeiro, acho que pelo que tá aqui, em 81. Isso, e depois veio o Viva a Noite. Não foi o Passa Repassa, não? Eu acho que o Viva a Noite foi primeiro. Eu só sei que o Passa Repassa, o Silvio Santos que apresentava primeiro, depois passou pro Gugu. É, depois pro Gugu. É, mas isso foi, eu vou contar mais pra frente, quando foi que o Gugu começou a apresentar, né, o Passa Repassa, o Roletão. Ah, aqui, olha esses, só o esses Fábio. Outros programas. Sim, olha só, Fábio, o nome do programa era Sessão Premiada Paulista. Por isso que a gente não via. Ah. Né? Aí depois começou. Isso em 81, essa porra. Caraca. É, eu fui acompanhar isso aí depois, ó. É, no YouTube e tal, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. Até porque de 81 eu era. Não tinha nem nascido ainda. Né? E aí depois sim foi o Viva a Noite. Porra, aí sim. Mas antes desse negócio do Viva a Noite, teve aquele negócio dele ir pra Globo e o Silvio Santos ter que buscar ele, não. Falar com o Roberto Marinho. Não, não foi? Não, depois. Não. Acho que não, foi isso. Em 87 posso, ele foi pra posso Globo. Posso falar isso aí? Vai, fala aí. Vai. Anos 80 pra falar. Isso aí aconteceu o seguinte. Em começo de 1989, na verdade, no final de 88, ali por setembro, outubro de 88, o Gugu foi contratado pela Globo. Ele conversou com o Silvio Santos. O Silvio Santos deu o aval dele, né? O Gugu falou que ia apresentar um programa no domingo, o que ia bater de frente com o Silvio Santos. Então ele queria a bênção do Silvio, né? O Silvio Santos deu a bênção pra ele, sem problema nenhum. E aí ele fez o contrato com a Globo, só que ele tinha um período, né, que o programa dele ia estrear, que era quase um ano depois. Então a Globo investiu no Gugu, em termos de cursos, de apresentação, de um monte de coisa. O Gugu acabou indo para a Alemanha, para vários países do mundo, fazer cursos pagos pela Globo. De 87 a 88, isso. De 88 a 89. Aí, não, de 87 a 88. Tá aqui. Não, mas o que aconteceu? Quando chegou próximo de 89 ali, né, 88, mas era quase final isso, o Silvio Santos teve aquele problema nas cordas vocais dele e tal, né? Ah, aí faltava, assim, tipo um mês e pouco pra estreia do programa do Gugu. Caramba. Aí o Silvio Santos chamou ele e falou o seguinte: ô Gugu, eu não quero mais que tu vá pra Globo. Eu tô com um problema aí e tu é a pessoa que eu confio e que tem potencial e eu quero que tu assuma os programas de domingo pra mim. Aí o Gugu falou: não, mas eu não tenho como fazer isso, porque eu tô com um contrato, enfim, a Globo já gastou uma fortuna comigo em curso. Não tem problema quanto a isso. Vamos lá no Rio de Janeiro que eu vou falar com o Roberto Marinho. Aí chegou pro Gugu e ainda falou: ó, negócio é o seguinte, tu paga a passagem da ida, que eu pago a da volta. Aí o Gugu foi lá, né? Naquela época não tinha cartão, não tinha nada, pagou em dinheiro e tocaram pro Rio de Janeiro. Chegaram lá no Projac, lá, o Silvio Santos: não, eu queria falar com o Dr. Roberto Marinho. Ô, seu Silvio, mas o senhor não avisou que vinha? Não, foi de última hora. Não, mas o senhor faz o seguinte, a gente vai fazer um cadastrinho aqui com o senhor, e o Dr. Roberto Maria, ele costuma sair para almoçar e ele chega depois das 4 horas da tarde. Não tem problema, a gente espera. Hugo, senta aqui do meu lado. Aí tinha que ficar, esperar o homem umas 4 horas ali, do lado ali. Aí, daqui a pouco chegar, e disse que já tava um alvoroço na Globo, que o Silvio Santos estava ali. Aí alguém falou, o Dr. Roberto chegou... E ele vai atender o senhor, mas ele pediu pro senhor ir sozinho pro Gugu aguardar aqui. Ele falou, não, o Gugu não vai aguardar aqui porque eu não quero ninguém entrando na cabeça dele enquanto eu vou lá pra cima. Gugu, pode voltar pro aeroporto. Aí ele, tá bom, eu vou voltar. Mas, ô Silvio, olha só, eu lembra que eu paguei a passagem da vinda? Eu não tenho dinheiro pra voltar? Aí ele assim... Mas como não tem dinheiro? Falando bem alto, assim, né? No meio de um monte de gente. Pelo amor de Deus, Silvio. Vai ficar falando que eu tô sem dinheiro. Ah, mas qual o problema? Tipo, puxou um paco de dinheiro do bolso. Toma aqui, ó. Pega o táxi e me espera lá no aeroporto. Aí, que ele pegou o táxi e foi, né? Naquela época não tinha celular, não tinha porra nenhuma. Que ele não agonia e nada desse Silvio aparecer. Aí ele assim, pronto. Chegou lá, óbvio. Roberto negou, né? Porque não tem nem como. E ele vai chegar putaço comigo aqui, eu tô ferrado pra ir até São Paulo com esse homem. Aí daqui a pouco ele viu, sentado lá num barzinho que tinha dentro do aeroporto, tomando um café, porque ele viu um alvoroço de gente, e ele viu o Silvio Santos vindo, ele disse que o Silvio Santos era mais alto que todo mundo, né? E ele já veio lá do meio do caminho. Deu certo, Gugu, deu certo, ele liberou, bora pro avião. Caraca. Até hoje, eles não sabem qual foi a conversa que os dois tiveram, mas assim, simplesmente o Roberto Marinho liberou, rescindiu o contrato, não cobrou nada do Gugu, e o Gugu tocou os programas do SBT no domingo, e foi aí que eles contrataram o Fausto Silva, que estava no auge dele lá com o programa do Perdidos na Noite, né? Na Band, né? Isso. Mas, ó, gente, imagina... O tamanho do podre que o Silvio Santos não sabia do Roberto Marinho. Cara, deve ser a pior coisa do universo pra acontecer. Cara, algo do tipo. Deve ter uma foto dele chutando um cachorro. É. Não, muito pior. Vai saber, né? Sendo tempo da ditadura, certeza, certeza. Alguma coisa. Com certeza. Ele usava lá as pessoas lá e fazia... Bom, não vou dizer o que eu acho que ele fazia, que não cabe aqui. Mas enfim. Caraca, o Silvio é foda, hein? Silvio é foda. Você devia saber um podre assim daquele extreme, nível máximo. Bom, mas enfim. Por isso que ele é o Silvio Santos, né? É, por isso ele é o Silvio Santos, exatamente. E acabou, o Gugu ficou no SBT, tocou os programas lá do Silvio, inclusive aí repassa, as coisas, tudo dava aí nessa época, e o Gugu era o Silvio que apresentava, o Gugu apresentou. E depois teve o programa dele no sábado, que era o Viva a Noite. E eu lembro que assistia, tinha a camisa molhada, não sei mais o que, porra, tempinho bom, cara. Tempo bom, né? Hoje em dia não existe mais isso, naquela época era bom. Porra, era um chuveirinho, não era? Um chuveirinho, as mulheres ficavam dançando embaixo do chuveirinho, não era? Não, era aquela... Ah, não, tinha. Nessa época era do chuveiro lá, que elas ficavam em cima, tipo, de um... Um palquinho parecia uma taça, assim, né, que ficava uns negócios... Tipo um bambolê girando, assim, e tinha, tipo, um chuveiro em cima das meninas. Caraca, cara, que loucura. Nossa, cada coisa. E o que é que dava no Viva a Noite? Eu só me lembro do Gugu dizendo Viva a Noite, eu não me lembro mais nada. Tocava música, o que que era? Tinha aquela brincadeira dos homens contra as mulheres, né? Era, né? Ah, tinha a música do Pintinho, né, que ele dançava. Já no Viva a Noite? É dia de festa. Sem parar. Não é do Pintinho, é do Passarinho. Essa é do Passarinho. Passarinho. É do Passarinho. Pintinho é mais pra frente. Acaba de nascer e não para, né? Tchu-tchu-tchu-tchu. Porra, o Gugu era rei nessas marchinhas. Essa semana eu tava no... Sabe aquele looping aleatório que a gente entra no Facebook quando a gente começa a ver um vídeo, daqui a pouco tá em outro, já nem sabe como é que tá assistindo o vídeo. Né? Aí, por coincidência, eu tava vendo um vídeo do Alexandre Pires tocando, né, lá no Viva a Noite. Caraca. Aquela, me diz o que é que eu faço. Cara, e uma gata com em cima essa do... solidão. E ele cantando como se nada fosse nada. E a guria lá toda molhada, com o peito de fora, mandando ver. E o Alexandre Pires com aquele bigode de cafajeste do lado, metendo uma cara. Cara, aquilo era bom demais. Ai, ai, ai, eu ouço essas músicas aí, o Chico chega a tremer. Que loucura, cara. Nossa senhora, que nostalgia agora, porra. Eu tava aqui em dúvida, Edu, mas parece que tinha as gincanas mesmo de homem contra as mulheres, né? Naquela época, né? Tinha, porque nessa hoje época... Em dia, hoje em dia... Hoje em dia... O tabuleiro do Viva a Noite, Edu, né? Hoje em dia, se tiver algum programa que tenha homens contra mulheres, cara, se dá um bafafá, porque vai querer que tenha mulheres gordas contra as magras, os gays contra os héteros, os negros contra os brancos. Ih, tem que ter programa pra todo mundo, não é só pra homem e mulher, não é mais exclusivo, entendeu? Cara, não sei, porque me parece que o programa do Faustão ainda tem isso até hoje. Não, da onde que te parece isso? Quantos anos faz que tu não vê Faustão? Ah, uns 15 anos por aí. É, porra, parece. Da onde que tirou isso? Não, não, não, nem existe mais Faustão hoje em dia, se quer saber, bem na real. O Edu agora, se abrir o Faustão, for ver o Faustão, vai achar que não mudou nada, porque eles estão voltando com a Olimpíada do Faustão. Né? Não, mas se o Edu abrir pra ver o Faustão hoje, ele não reconhece que o Faustão emagreceu, fez bariátrica. Ah, não, isso aí Ô, Tim Blue. Fala, Fábio. Lembrei de uma coisa aqui, cara. Eu acho que o Flavinho e o Edu não vão lembrar, mas tu deve lembrar. Foi simplesmente a melhor coisa já feita na televisão brasileira. Até já sei. Em todos os tempos. Sim. Nada vai superar aquilo. Ah, já até sei. Concurso do Rambo brasileiro. Aê, pô! Demais, cara. Cara, demais. Não lembro de ter visto na época, não, mas eu acho que foi até num programa seu, não foi? Que loira do... Ô, Fábio. Programa do Rambo? Hein, Fábio, que porra de loira do Faustão, morena do Faustão, porra nenhuma. O Rambo brasileiro, carai. Cara, e assim, ó, eu fiz o programa do Rambo, né? Dois programas, na verdade, falando a respeito do Rambo. E eu fui obrigado a falar disso. Não porque, assim, por nada, mas assim, ó, eu fui obrigado a falar... Porque essa porra desse concurso, cara, o meu pai, ele era mais vidrado nesse concurso do que se estivesse passando o Emanuele, sei lá, na Miss Universo. Mesmo que tivesse passando o concurso Miss Universo. Cara, o meu pai parava o mundo pra assistir o concurso do Rambo, cara. E a gente agarrado junto ali. E ele, não, tem razão, esse aí é... Não, esse aí não tá parecido com o Stallone. Cara, parando pra pensar hoje em dia, né? Puta que pariu, mas cara, era assim, ó, meu pai era fissurado, assim, parecia que era uma final da Copa do Mundo pra saber quem era a porra do Rambo brasileiro, né? E aí os caras faziam, né? Cara, e era ridículo, cara, os caras faziam um troço assim... Sim, a produção, sabe, aquela, cinematográfica, dos caras se apresentando... É. E tocando a música, pá, pá, pá, pá, pá, pá, e o cara pulando... Aquelas atuações dignas do Oscar, né? Cara, os caras não tinham nada a ver com o Stallone, nada. Não, nada, mas nem, não tinha nada a ver com nada, né, sabe, nem precisava... E os prêmios, né, os prêmios eram $1,000 e uma lambreta... E os caras só queriam saber de aparecer com aquela bazuca, né? De plástico. Sim, a bazuca de isopor, sei lá, que era aquilo. Cada um tem um Miss Brasil que merece, né? Vamos e viemos, né? Isso a gente brinca, mas, cara, isso era bom demais, cara. Nossa, era o ápice da criatividade e da picaretagem da televisão, cara. Sim. Hoje em dia, cara, não, porque, é sério, porque se tu parar pra pensar, hoje em dia tá tudo muito profissional, é tudo muito assim, sabe, acho que deve ter aquele 1,000 pessoas pensando em comum pra um programa sair. Naquela época chegava um desgraçado qualquer, porra, cara, vi o filme do Rambo, porra, vi, vamos fazer um concurso dessa porra, tá aí, tô dentro, e pau, e era ali mesmo, tá entendendo? É, hoje em dia, até os amadores têm que ser profissionais, senão eles não aparecem. Sim, é exatamente. Meio por isso que aquele pessoal do Pânico fez sucesso, né, cara? Porque era meio muito picaretagem tosqueira também, né? E eu pergunto pra vocês, vocês acham que o SBT, que o Silvio Santos, ligeiro do jeito que ele é, pagou direitos autorais pra Paramount, alguma coisa nesse sentido, pra rolar música, pra usar o personagem? Duvido. Duvidei. Ele já pegou ali o embalo que ele já tinha o filme do Rambo? Ah, já tô com o direito dessa porra aqui. Pau, já aproveitou, já tocou junto. Bem isso. Nossa senhora. Cara, era muito e legal. E o Gugu vibrava, né? O Gugu vibrava apresentando o troço ali. Não, parecia que tava apresentando um Miss Brasil, né? Sim. Não, era muito legal, cara. Nossa, nostálgico demais lembrar disso. Eu me lembro quando eu assisti teu vídeo lá. É, porra, só que eu tinha uma coisa que na minha cabeça aconteceu nesse campeonato que eu não vi no vídeo e depois olhei. Não tinha um concurso do Rambinho também? Não lembro, teve? Eu acho que tinha de criança também. Ah, anos 80. Cara, não lembro, porra. Eu não acho, lembro, eu acho que tinha de criança também. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que tinha. Porque quase tudo tinha. Pra adulto tinha de criança também. Mas enfim. Ah, sim. Devia ter de mulher também, eu acho. A Rambeia. A Ramba. A Rambeia. A Ramba. Cara, sei que era muito legal. Viva a Noite foi um programa que eu assisti um pouco, por causa da idade, assim, coisa e tal. Já dava sábado de noite muito tarde, às vezes. Aliás, nem era tão tarde, eu acho que era das 10 da meia-noite. Posso estar enganado, mas eu acho que era isso aí. Enfim. Sim, o Viva a Noite era bem tarde, né? Até pelo tudo que passava ali, né? Pois é. Tinha que principalmente, ser tarde. Mais ou menos, né? Assim... A gente sabe que na década de 90 passava umas coisas parecidas e era às 3 da tarde. Ah, sim. Tipo... A fase dos anos 90 do Gugu ainda foi muito boa, né? Sim. Muito, né, bacana, mas eu, pra mim, a melhor fase dele foi Viva a Noite. Olha aí, né? Foi nessa fase que o Gugu, assim, eu acho que também foi o auge dele, porque foi ali que ele era empresário do Dominó, Polegar, né? Ele participava dos filmes dos Trapalhões pra ver a popularidade dele. Pois é, né? Esse crossover Gugu e Xuxa aconteceu demais, né, cara? Sim, demais. Tem aquele filme dos Trapalhões, que é Os Fantasmas Trapalhões, que ele faz o delegado Liberato, né? Pô, legal demais, Gugu fechando porrada. Cara, isso não tinha... Brigava e tal, e... Ele fez a escola atrapalhada, né? Cara, isso eu não lembro. Um professor maluco, com o cabelo todo desarrumado e tal. Ele era legal os filmes dele junto com os Trapalhões. Também teve até gibi. Lembra do gibi? Lembro, do Gugu, gibi nos anos do Gugu, 80? Eu lembro. Ah, verdade, cara. Foi mais ou menos na época do gibi dos Trapalhões ali também. Sim. É a mesma editora, provavelmente. Os traços eram parecidos. E a numeração não foi pouca, não, tá? Teve quase 60 edições. Carica. Caraca. Né? O Taylor, também não foi no Viva a Noite que ele quase empacotou porque ele foi passar um negócio de fogo? Não, mas não foi ele, foi o... Não, não foi ele. Foi o Aguinaldo Timóteo. Não, foi ele também. Não, o Aguinaldo Timóteo. Não, foi o Gugu também, que ele tirou aí. A luva antes pega e ele tinha a mão... Pega aí, mostra aí, quero ver. Se tu tá tirando isso da tua cabeça drogada, né? Não conta. Que era, isso aqui, quero ver. Que é aquele realizando o sonho de um fã, não era? Não, era sonho maluco. Sonho maluco. Isso. Que o fã pegava lá e fazia. E a mulher não, mas lá com o grau de morte. Há uns sonhos assim, meio nada a ver, né? Bem maquiado, assim, tipo, vamos fazer, o que nós vamos fazer? Vamos botar o fulano a pular aqui, então vamos contratar uma fulana pra dizer que o sonho dela é esse. Porque raios, uma mulher lá, sei lá da onde, pensando sei lá o quê... O sonho dela é que o Aguinaldo Timóteo pulasse um arco em chamas com um carro, sabe? É um fetiche assim que nem o Edu na noite mais brisada dele imaginaria. De fato, não. Dá uma olhada aí. Vamos ver. Vamos ver. E antes de eu entrar? Aguinaldo Timóteo foi no carro. Eu reclamei, né? Somente que eu coloquei o capacete. Sim, foi no carro. Tá uma puta. Foi com roupa de astronauta. Mia! O momento em que eu saí... Tava dando uma bica no chão, quase matou. Quase que asfixiado, tentei tirar o capacete com muita bola, realmente pegando forças, muito importante. Resfriar a roupa para que eu pudesse tirar. Pegou a mão, porque ele tirou a luva e depois botou na roupa, e a roupa tava quente. Assim, mais pra frente a gente vai falar sobre a... Como é que eu vou dizer assim? O sensacionalismo do Gugu. E eu acho que já começou já dentro dos anos 80. Ele valorizava o passe, né? É. Não, mas tu olha ali que ele tira a luva. Bom, aí mas... depois ele esquece... Isso é boca abertice, só isso. Não quer dizer que ele empacotou. Não, mas ele... Não, é. Ele disse que é porque ele não tava respirando. Ele quase morreu asfixiado. Tá, né? tá bom. Mas ele... Agora, tá o Aguinaldo Timóteo, sim, quase morreu, porque o carro dele uma bica de ponta. É, ele matou o velho. Quebrou o nariz, é. Pô, na época não era velho, mas quebrou o nariz e se fudeu todo. Dali ele foi pro hospital. Sim, foi direto pro hospital. que idiotice, né, cara? Porra, cada uma de... Não, eu mereço. Enfim. Não, e o Márcio é a repórter ainda. Não, tá tudo bem com o Aguinaldo Timóteo, parece que ele só quebrou o nariz, não sei o que. Só quebrou o nariz, puta que pariu. Né? Porra. Agora, eu pergunto uma coisa pra vocês, porque, assim, é bem difícil pra gente seguir uma timeline, né, de memória quando passaram várias décadas, né? Sim. Quando o Gugu fez a participação, que isso eu lembro até hoje, que o Gugu entrou ao vivo no programa do Faustão. É, Domingo Legal. E vice-versa. Domingo Legal. Isso já foi anos 90? É, anos 90, Domingo Legal no Junta Brasil. Já, né? Junta Brasil, que era uma promoção. Eu acho que já foi anos 2000, não? É quase 2000. Não. 90. Era o Junta Brasil, era uma promoção da Nestlé, se eu não me engano. E aí tava, ela patrocinava os dois programas, aí o Gugu e o Faustão estavam ao vivo no mesmo programa. É, foi legal isso daí, cara. Porra. Porque os dois programas estavam passando no mesmo tempo, né? Eles fizeram essa chamada. Sim, eles eram competidores de horário, né, Edu? Né? Eu achei muito da hora, velho. Porque realmente foi aquela coisa assim, igual os dois falaram, né? Os dois juntos ali e pronto, né, cara? Não tem que ter inimizade, guerra, disputa, assim. Claro que você tem que ter aquele negócio, né? É uma coisa amistosa, uma rivalidade amistosa, mas não aquela coisa assim de, ah, se você gosta de Faustão, não conversa comigo porque eu gosto de Gugu e coisa e tal. É, no futebol. Eles eram rivais. Era o Marvel vs DC dos anos 90. Pior que nos anos 90 era Gugu mesmo, cara. O Gugu participou também do Casamento dos Trapalhões, né? Filme, né? Casamento dos Trapalhões eu não lembro, cara. Só se for uma participação especial por causa que tinha o Dominó, né? Ah, ele apresenta... Sabe quando dá aquela briga no palco? É ele que apresenta, é isso mesmo. É ele que apresenta, que o pau ronca bonito ali, que ó, pra mim é uma das melhores brigas dos Trapalhões. Ele tava... Olha aí... Vê, fez filme pra cacete junto com os Trapalhões. E era o auge, né? Filme dos Trapalhões lotava cinema, né? O Edu, as fontes aqui eu não tenho como ter certeza, tá? Na minha cabeça é de muito, mas muito antes do Domingo Legal. Que começou em 97 aqui, e esse negócio do encontro do Junta Brasil aí foi em 2003. Mas eu não tenho certeza, cara. Eu sou cético aqui até encontrar uma fonte confiável. Mas diz que foi dia 24 de fevereiro de 2003. Eu acho que era... Pois é, eu acho que tá mais ou menos por aí mesmo, cara. Okay. Que eu tenho essa lembrança de ser já após anos 2000. Uhum. Agora vê como a memória afetiva trai a gente, né? Eu não tinha nem ideia se isso foi anos 80 ou 90. Quer dizer, 80 eu sabia que não era porque o Faustão não tava na Globo ainda. Mas não tinha ideia se era começo dos anos 90 ou se era... Pô, tu vê, 2003. Pô, e realmente... Já parece uma eternidade pra gente, né? Né? E começou em 93 o Domingo Legal. Não lembro quando foi que o Gugu saiu, mas o Domingo Legal começou em 93. E eu acho que a gente já pode entrar aqui nos anos 90. Eu acho que a gente já pode entrar aqui nos anos 90 na carreira do Gugu. Ele atravessou aí dos anos 80 para os 90 apresentando, né, o Viva a Noite até 92. E aí em 93 ele começou o Domingo Legal. Eu acho que quase que instantâneo, de um dia para o outro, de um programa para o outro. Trocou o sábado pelo domingo. É. Ele, nos anos 80 ele apresentava o Viva a Noite no sábado e o TV Animal no domingo, não é, o Fábio? Foi. Isso, aí ele, acho que ele pegou em definitivo ali, né? Isso. E aí depois ele, nos anos 90, ele pegou nossa, cara, é muito tempo, né? Caraca, de 93 a 2009, o Domingo Legal. Caramba, foi isso tudo, é? Foi isso tudo, cara. Porra. Foram 16 anos, né? 16 anos. Puta que pariu, cara. Só não é mais do que o Faustão, velho. Não, o Faustão é desde 89, cara. É. Pois é, ó, no mesmo programa. Mas, assim, se tu botar no papel, o Gugu, eu não sei, no começo eu acho que era a tarde toda, depois que tipo, deu a discutida. Não, ele começava de manhã. É, até quase 5 horas da tarde. É, ele começava de manhã. Ele começava, ó, 11 horas, 11 e meia, assim. Diz que de 94 a 97 ele foi exibido do meio-dia às 4 da tarde. É. Depois das 4 às 8. Depois de 4 às 8 é pra enfrentar o Faustão. Depois das 4 às 8 é pra enfrentar o Faustão. Exatamente, o Faustão começava 3 e meia. É, parava pro futebol. Nem sei, não lembro se parava pro futebol na época. Na época não reparava o futebol. Começo dos anos 90. Acho que o SBT tinha futebol. Não, o Faustão. Ele tava no Faustão. Ah, tá, o Faustão sim. Desde que eu me conheço, desde que eu conheço por gente, o jogo de futebol é domingo às 4. Sim, ele falava, agora o Domingão do Faustão dá uma pausa pro futebol nacional e a gente volta na sequência. Ele falava. Isso. Eu não lembro disso. Sinceramente, eu não, como eu não assistia futebol, só tava ali pra assistir as Olimpíadas e as cacetadas. Que passavam pro fim do programa, né? As Olimpíadas eram no meio do programa e aí as cacetadas lá no final. Agora, pergunto pra vocês, qual era o quadro preferido de vocês no Domingo Legal? A banheira do Gugu, óbvio. 3 da tarde, bunda na TV e teta pra fora. Eu não sei nem, tipo, acho que o Edu vai falar que era o quadro do VT e o Rodolfo. Ué, era legal, gostava também, cara, sinceramente. Eu achei o quadro também era legal, mas... Eu gostava daquele quadro do striptease, cara. Quadro do striptease? Que tinha que monitorar o batimento cardíaco, cara. Isso. Porra! Cardíaco. Caraca, isso é... Nossa senhora, cara. Nossa, o Edu. Porra, Edu, agora tu... Eu até nem sei a palavra, esqueci a palavra. Aquela que quando tira o corpo do túmulo, exumação, né? Exumou. Caraca, Edu, nossa senhora, nossa, essa aí foi foda, cara. Puta que pariu, cara, olha só, cara, não, não lembrava isso, eu tinha apagado da mente. Eu lembro desse negócio porque teve uma vez que foi o pessoal lá dos atores que participavam das Chiquititas na época, sabe? Aham. Uhum. Então foi a menina lá que fazia Carolina, foi o carinha lá que fazia o tipo fantasma lá, que usava a máscara no rosto lá. Cara, que isso eu não sei porque eu não assistia Chiquititas, então... Eu não lembro o nome dos atores, cara, mas eu lembro em especial desse dia. Aí eu comecei a seguir o quadro mais frequente. O Tio Blue. Assim, é que... Eu pouco lembro, mas eu vendo aqui uns vídeos, a homenagem que fizeram, assim, relembrando, via muito artista da Globo no Domingo Legal. Deve ter sido ele, quando começou a ganhar da Globo, que a Globo começou a barrar depois a negócio de artista. Não, mas eu acho que não, eu acho que tu tá equivocado. Eram artistas que ainda talvez não estivessem na Globo. Ah, porque eu vi porrada de... É que muitos dos atores que a gente conhece como globais nem sempre eram da Globo, e principalmente na época. Tipo, tem vários que começaram em novelas em outras emissoras. Ah, tipo Manchete, né? Inclusive produtores e diretores e escritores que eram de outras. Tipo, do que escreveu Pantanal, Éramos Seis. Hoje são da Globo, mas na época não era. Claro. E também depende o artista. Tem artista da Globo que tem contrato vitalício, né? Isso, tem artista que tem contrato programa, temporário. Isso. Tem artista que tem contrato misto, então depende. Por obra, obra. Acabou a obra, tá livre, né? Isso. Então posso ter livre. Mas tu nunca viu um Lima Duarte, um Tarcísio Meira, tu sabe? Tu nunca viu lá. É, Tony Ramos, Roberto Carlos. Johnson, Vera Fischer, assim. É, isso daí. Própria Xuxa, né? Quando era. Isso, pode ver. A Xuxa nunca tinha em nenhum outro programa, até ela sair. E faziam filme juntos, faziam tudo, mas não tinha. Mas na verdade, Fábio, bem pelo contrário. Na verdade, quando era filme, eram os outros que faziam participação, porque era Globo Filmes. É Globo Filmes, né? O próprio Gugu participava na Globo. Exatamente. Na verdade, ele participava de uma, né? Exatamente, eram os outros que participavam da Globo, né? Aí eu acho que o Gugu devia ter alguma coisa no contrato dele, porque se tu parar pra ver, ele tinha a Gugu Liberato Produções, né? Aham. E entrava lá sempre nos programas, nos filmes dos Trapalhões, tava o Polegar, tava o Dominó, né? Tava essa galera que tinha contrato com a produtora dele. Do Gugu. Boa, por que será? Pois é. Cara, assim, a gente já tá no Domingo Legal, cara. Quem tinha medo daquela música das notícias dele lá, das reportagens? Principalmente quando teve o negócio do chupa-cabra. Cara, eu não lembro disso, da música. Vamos tocar aí pra ouvir. Também não. Bota aí, Doc Brown. Thank you. Flávio, ainda bem que tu falou isso, eu não lembrava. Falso, igual nota de 30 reais. Mas você lembra da história do Chupacabra? Não lembro. Sim. Da história do Chupacabra, mas eu lembro da história lá do Comando Vermelho, ou PCC. Não, PCC. Não, do Chupacabra, eles fizeram porque tava uma onda, né, vindo do México, aí falaram que tava vindo aqui no Brasil. Sim. Aí eu lembro que, porra, fiquei uma semana sem dormir, cara, porque... O Gugu, o repórter do Gugu, entrou num caminhão, né? O caminhão tinha que estar em movimento porque o cara não queria ser pego, alguma coisa assim, cara. Aí o cara puxou um negócio que seria o fóssil do Chupacabra. Caraca, era um bagulho muito feio, mano. Quando eu vi, eu fiquei com medo. Mas não era nada, né? Claro que não. Era uma raia. Uma raia? É, agora, eu gosto muito do Gugu, né? É, sempre adorei o programa dele. Agora, vou te falar. O cabra mentiroso, né? O PCC foi... Não, pô, é verdade. Lá na minha casa... Não, ele, porra. Ah, sim, sim. Não, quer dizer que na minha casa, né? A gente curtia muito o Domingo Legal. Porque transferiu isso do Viva a Noite. Mas aquela bola fora dele do PCC, puta, aquilo ali foi pra matar, né? Nossa senhora, demais. Por isso, Flávio, que a gente tava falando sobre aquela que ele quase bateu as botas lá, entendeu? Mais pra frente a gente ia entender que aquilo ali tudo é sensacionalismo puro. Ele já tinha essa noção bem antes de todo mundo, cara. Apesar de que ele tirou o corpo fora, né? Quando deu aquela polêmica, ele foi até no programa da Hebe. Sim, falar na Hebe, ele falou que não sabia. Tocou tudo no coitado do produtor, do diretor. Ele nunca admitiu a participação dele no negócio, né? Sempre falou que não sabia de nada. Não, exatamente. Tanto que eu falei, ele tocou tudo no cu do diretor. Coitado do diretor, dormiu com assado aquela noite. Mas qual é a dúvida? Deu merda, arrebenta o lado mais fraco. Lógico. É, o cara ameaçou o Datena, falou que ia matar o Datena, não era? Porra de coisa. Não, mas não assim. Era o Datena. O Marcelo Rezende, né? É, alguma coisa assim. Não era o Datena, não. Eu não lembro quem era, mas não era o Datena. Aí tu tá. Acho que tu tá confundindo histórias aí, foi outra história. Não, o cara do PCC fez pro José Luiz Datena e pro Marcelo Rezende. Ah, foi? Foi, falou que ia pegar eles. É, porque eu ia matar eles, caramba. Foi até um dos dois que ajudou a provar que o negócio era tudo farsa lá e não sei o quê, por causa desse desafio aí, me parece. Eu também tô na dúvida se era realmente o Datena e o... O Marcelo Datena Rezende. Com certeza não é. Agora, eles podem ter falado do Datena porque ele trabalhava com, provavelmente, esse negócio de jornalismo policial, alguma coisa assim. Agora, sim. No dia, quem tava entrevistando os caras lá não era o Datena, isso eu tenho certeza. Não. Os caras lá na reportagem é que ameaçaram o Datena e o Marcelo Rezende, entendeu? Isso. Na reportagem. Pois é. E aí os dois ficaram full pistola, porque tipo assim, como que dá um negócio desse e fala em rede nacional que vai pegar? Então vem. Aí eles compraram a briga e falaram, então vem. Sim, pois é. E começaram a chamar. Agora, quem lembra daquela prova dele que ele tinha da prova do Tato? O cara metia a mão, tinha um monte de porcaria do outro lado. Não, mas isso daí, mas tinha no TV Animal também, lembra? Que era com animais aí, que descobriu o animal. Sim. E aí no Viva a Noite era com os pés. No. Tinha a prova da bexiga. Que aprimorou o negócio, porque tinha de todos os sentidos, né? Tinha coisa que você usava o tato, tinha coisa que você cheirava, tinha coisa que você comia. Tinha a prova da bexiga, cara. Da bexiga é sacanagem, cara. Eu sonhava em participar da prova da bexiga. Eu sonhava no Gugu da minha casa pra ganhar o brinquedo. Oh, o cara ficava sentado, a mulher vinha correndo, dava uma bundada no cara pra estourar a bexiga. Aquilo era demais. Não, sério, aquilo era arte, né? Sim. Digno de um Oscar. O que que um jovem punheteiro não pensa, né? Porra, por isso que eu não vejo mais TV aberta, cara. É, não tem mais isso. Aquilo ali. É. Sacanagem, cara. Não, era legal. Cara, cada coisa legal. Os anos 90 foi o auge, né, dos brinquedos do Gugu. Tinha tudo do Gugu, né, cara? Engraçado que o programa dele não era infantil, mas ele tinha um apelo pro público infantil grande pra caraca, né? Porque ele lançou cada linha de brinquedo, como né? Como que não era infantil? Tá não era infantil, entre aspas, né, velho? Porque era o programa da família. Exato. Então, era assim, programa, a intenção do programa tinha era as crianças tinha pra pais, tudo ali, todo é? Mundo junto. Botar, ó, banheiro do Gugu pros pais, os brinquedos pros filhos, sabe? essas brincadeiras aí de informação, coisa só pros velhos. De reportagem de crime, essas coisas sensacionais pros velhos. E assim vai, cara. É a família toda. É, mas se tu parar pra pensar, o Gugu ele já tinha apelo com as crianças numa época em que o programa dele não era pra criança, porque ele era do Viva a Noite e ele fazia filme pros Trapalhões. Ele era do Viva a Noite e ele tinha gibi. É tipo, é até meio nonsense o troço de parar pra pensar, né? Exatamente. Qual era o apelo dele com criança? Pois é. É porque, pois claro, é. Naquela época, foda-se, a gente assistia de tudo, né? É. E final de semana era o dia da gente ficar acordado até mais tarde. Sim. Então, viu que tava na TV aqui, a frescura. O brinquedo? Não, nunca, cara. Não sou burguês safado. Com certeza o Fábio não, teve. Eu tive. Aí eu tive dois. É, mas é só eu aqui que tô aqui sozinho aqui, um bando de burguês safado. Eu lembro de que um que eu tive e lembro de dois que eu brinquei que eu vi. O que eu tive foi o pênalti do Gugu e o que eu vi foi o show de mágicas. Ele tinha um negócio de mágica pra você fazer. E eu lembro também do táxi do Gugu. Olha aí. Táxi. Meu vizinho rico eu tinha tudo isso aí. Eu tive o show de mágica e tive a mola maluca do Gugu. Tá, eu tive o Viva a Noite e o Passo ou Repasso. Olha só. Caraca. O sonho era o Pogobol, né? O sonho era Pera aí, deixa eu escutar. O sonho era o Pogobol. Só um pouquinho, deixa eu escutar o que o Nilson tá falando. Fala aí, Nilson. Tô falando aí, ó. Bando de burguês safado. Bando de burguês safado. o Pogobol eu tive também, né? Pogobol era demais. E tinha campeonato de Pogobol? Lembra? Tinha. Ô Flávio. No programa dele. Sabe quem é que dá uma volta na quadra de Pogobol? Quem? O Wesley Zop. Nossa. Porra. Ai. Meu Deus. Mas tinha muita coisa, né? E outra coisa, né? Brinquedo do Gugu com a brinquedo da Xuxa, essas coisas. Eu acho que o Gugu tinha mais, hein? Tinha mais. Ah, não sei. Não sei, porque a Xuxa tinha muita coisa, né? Pois é, mas eu acho que o Gugu tinha mais. Álbum de figurinha, tinha tudo, né? É, mas acho que a Xuxa, por ser anos 90, englobava mais menina, não era não? Porque boneca, essas coisas. O Gugu, ele pegava qualquer faixa etária, qualquer isso é verdade. A Xuxa era mais pras meninas, né? E o Gugu era meio unissex, assim, Xuxcão. Tipo... Não tinha um boneco do Gugu, sabe? Tinha boneca da Xuxa. Que daí não, só... A boneca da Xuxa, provavelmente, só as meninas ganhavam. E o Gugu não, quem é que não queria um passo a repasso? Qualquer um, cara, sim. Independente do gênero. O Gugu era pra todo mundo. Exatamente, os pais compravam pros filhos. Isso é verdade. Compravam pros filhos e eles mesmos brincavam. Agora, tava lembrando aqui, já que a gente tava falando aí dos brinquedos do Gugu. O cara, o Gugu conseguia ter esse apelo com as crianças... Mas ele também, lembrando aí dessas coisas de PCC, ele valorizava muitas coisas, né? Se a gente parar pra pensar hoje em dia o que o Luciano Huck faz aí, negócio de, né, de lá e se emocionar, cara, era pinha perto do Gugu, aqueles quadros, o Gugu conseguia fazer o cara ficar emocionado na porra do programa do táxi dele, cara. Né? Não, e uma vez eu vi uma comparação, eu não tenho certeza se era no Pânico, coisa tal, porque eu nunca fui de assistir Pânico, nunca gostei. E aí eu vi uma comparação, tinha aqueles dois que imitavam. Hoje eu acho que estão na Praça Nossa, esses dois. Um imitava o Gugu e o outro imitava o Faustão. E aí era a mesma cena. Era a mesma cena pros dois. Aí primeiro entrava o Faustão. Aí era um cara que caía de bicicleta. Aí o Faustão olha só, olha lá, ô louco, meu, quebrou, olha lá, passar de novo, ô louco, né, vídeo cacetado. Aí passar pro Gugu. Hoje você vai ver a desgraça de uma pessoa. Você vai ver o que aconteceu com esse rapaz, pobre coitado, sabe? E era esse sensacionalismo do Gugu, a mesma cena, apresentar a mesma cena, só que o jeito de cada um apresentar, cara, é uma loucura. E o Gugu tinha uma parada... Eu acho que o Luciano Huck imita muito ele, mas não consegue chegar nem perto. Porque o Gugu, vocês lembram que ele fazia uns disfarces e botava umas perucas, umas coisas? Cara, teve uma vez que ele se vestiu daquele pessoal que ficava revirando lixo nos lixões, lembra? Aham, os catadores. Aí ele, catador de lixo, ele botou assim todo e foi lá e ficou... Ah, puta merda, o cara era... Ele ficou lá no lixão, lá junto, e batia papo com um e batia papo com o outro. Aí escolheu uma menina lá. Eu vi esse, cara. Eu lembro desse aí. Sim. Porra. O cara era... Ele tinha aquele quadro dele. Lembra que era De Volta Pro Meu Lugar, De Volta Pro Meu Cantinho. Tem até hoje. Tem até hoje essa porra. Tem hoje? Tem aqui? Tem hoje essa porra. Mas isso aí não é... Eu acho que isso aí é nos 2000, viu? Do Gugu já. Nos anos 90 ainda tinha aquele Um Sonho de Princesa, que tinha um negócio tipo baile de debutantes, assim, escolhia uma menina lá. Era que o Flávio era queria. Que apresentava, né? Encantado dela. O Flávio queria isso aí? Não, uma da, na época era tipo o artista lá que a menina escolhia, né, se ele pudesse ir no programa e atendia. Aí já teve lá de ser ator, de ser cantor, de... Teve um que foi o Júnior, da dupla do Sandy Júnior. Olha só. Caraca. E aí, essa ideia, levava a menina lá, tinha um dia de spa, fazia compra, arrumava cabelo, ia no salão, fazia os negócios todos. Aí tinha, tipo, um baile lá de debutantes pra menina, aí ela dançava a valsa com o príncipe e os negócios todos. Pra mim, isso era nos 2000. Pô, eu não lembro a fase, mas é que vai misturando. E quem é que lembra do Troca Legal? Não lembro. Eu lembro que eles entravam na piscina e iam trocando de roupa. O homem tinha que colocar a roupa da mulher. Caraca, não lembro. E a mulher tinha que colocar a roupa do homem. Aí, cara, mas assim, ó, tu não conseguia ver eles trocando de roupa. Por quê? Porque o câmera, ele vinha por trás da piscina, que era daquela transparente, e ele ficava, os 5 minutos que eles trocavam de roupa, o tempo todo com a câmera na bunda da mulher. Então tu não via o resto. Era isso mesmo. Tu só via a hora que ela tirava o vestido dela. E aí o resto era ela se movimentando, a bunda mexendo ali, e quando ela conseguia botar a calça do homem. Aí quando tu via, era aquilo ali, mas ficava o tempo todo na bunda, né? Era isso mesmo, cara. Pô. em todos os quadros, o que pudesse mais mostrar, ele mostrava. Sim. Ah, raiz, né? Que fascinação do Fábio por esses quadros. Pô, isso construiu, ajudou a construir meu caráter. Sim, e com certeza o dos quadros que mais marcaram o Gugu, obviamente, tem a banheira do Gugu e o táxi, que nem eu acho que quem lembrou foi o Fábio ou o Flávio, não lembro agora, mas enfim, falaram aí. Realmente, e cara, e era aqueles quadros assim que a gente esperava o dia todo pra ver, tá ligado? O quê? A senhora Azevedo no programa do Gugu, sério? Tá vendo ali? Eu tô vendo. Então, quando teve o negócio do Backstreet Boys no Brasil, o Gugu que apresentou, entendeu? Ele que fez a apresentação, fez o Domingo Legal Especial. Aí, ó, aparece ela num framezinho aí que eu até selecionei pra tu. Caraca, olha só. É a Manu ali. A senhora Azevedo tava em todas também, né? Adora Sandy Júnior, adora todo mundo. É. Outro programa do Gugu, eu acho que deve ter sido mais ou menos a mudança do Viva a Noite, que o Viva a Noite tinha em gincana, mas aí depois ele teve o tal do Sabadão Sertanejo, né, nos anos 90. Não, eu lembro 2000 essa porra, hein? Não, é nos anos 90. Sabadão Sertanejo nos 2000. É, então vamos lá. Eu lembro do Sabadão Sertanejo, agora não lembro a época. Você não lembra, não. Pô, Sabadão Sertanejo era bom. Achei um vídeo aqui, os Zezé de Camargo e Luciano, Sabadão Sertanejo, 1991. Caraca. Tô falando? Mas é Sabadão Sertanejo, mas como se o Viva a Noite foi de até 92? Aí eu não sei, mas eu sei que tem até 95. É, mas eu lembro que o Sabadão Sertanejo foi mais ou menos nessa época, tanto que a Globo fez aquele o Amigos, né? E aí tinha um rolo que a Globo não deixava nenhum deles, depois que fizeram o contrato, ir no Sabadão. Aí eu sei que deu uma encrenca na época essa coisa de ter o programa Amigos. E aí quem eles convidavam pra ir no Amigos, depois não podia ir no Sabadão. Tinha um monte de briga, né, de bastidores nesse sentido aí. Então eu acho que foi mais ou menos a mesma época. Até porque o Amigos foi quando o Leandro tava vivo ainda, né? E ele morreu em 94. Não, o Leandro não morreu em 98. 98? Não, foi isso tudo, não foi? Foi em 98 que o Leandro morreu. Eu sei porque eu tive uma prima que faleceu mais ou menos na mesma época, da mesma doença. Caraca. Ah, é verdade, quem morreu em 94 foi o Senna, né? Senna em 94, Mamonas em 96, 97, se não me engano, 97. Uhum. É, tá certo. É porque eu lembro que os dois tiveram proximidade com a Copa do Mundo, né? Yeah. Tinha um programa, o Flávio... O nome do programa era Sabadão, de 91 a 2002. Não era o Sabadão Sertanejo. Tá aqui Sabadão Sertanejo, cara. É, pior que tá entre 91 e 2002 mesmo. Sabadão. É que também, né? Deve ter começado como Sabadão, mas depois deve ter virado sertanejo por causa do boom do sertanejo que teve nos anos 90. Ó, vou mandar pra vocês aí. Aí tem o logo. E é de 96 esse aí que eu te mandei. Sabadão Sertanejo. Ok, foda-se. Ninguém liga, não assistia essa porra mesmo. Né? Ah, aqui tinha as mulheres molhadas também, ó. Eu tô vendo aqui que o Gugu foi encerrado, o Viva a Noite, e na outra semana já começou o Sabadão Sertanejo. Caraca. Aí, tá vendo? Também com ele. E foi nessa época que ele... E ele não ficou feliz com essa mudança. Tanto que ele quase aceitou participar de sair do SBT e ir trabalhar numa emissora de televisão em Porto Rico. Eita! Caramba! Olha só. Caraca! Pra apresentar um programa dominical em Porto Rico. Aí o Silvio Santos fez ele mudar de ideia. Ah, o Silvio Santos adora fazer os caras mudar de ideia. Eu lembro que quando o Gugu foi embora do SBT, o Silvio já chamou o Celso Portinholi pra pegar o Domingo Legal. O Celso não quis, porque ele achava que era muita responsabilidade. E aí, ele, em vez de dizer pro Silvio que não queria, ele foi pedir demissão pro Silvio. E o Silvio convenceu ele a ficar e aceitar. Uhum. Aceitou e tá até hoje. Até hoje, né? Não fez nem cheira, mas tá lá. Revivendo o quadro antigo dos anos 90, passa ou repassa, Xaveco. É. Imagina, o homem vem fazia bingo naquela embalsa. Conseguia vender bingo em balsa, imagina. Que loucura, né? Enfim. Então, assim, no Domingo Legal. Não foi no Domingo Legal que teve os campeonatos da dança na boca da garrafa? Do El-Chan? Cara, não sei. Foi. Não, o El-Chan não era. A loira do Chan também foi no Domingo Legal. Não, a loira do Chan é Faustão. Não, a loira do Chan foi no Domingo Legal. Foi no Faustão. Vamos ver aqui. Não, isso eu tenho certeza. Não, da loira eu tenho certeza que é Faustão. Tô falando do torneio da boquinha da garrafa. Ah, bom, aí eu não. Pode ser. É, no Domingo Legal mesmo. É. Só botar concurso dança da garrafa, tu vai ver. O palco do Domingo Legal. É. Pior não é isso, aí que eu ia dizer, aí é o ponto que eu ia chegar. O povo reclama dos seus filhos, das coisas que os filhos fazem hoje em dia, coisa e tal. Esses dias eu vi um pessoal reclamando que tinha uma menininha dançando funk, coisa e tal. Ela devia ter o quê? Uns 6, 7 anos de idade. Realmente são coisas que não são pra crianças. Minha opinião, né? Eu acho que cada um cria os seus filhos como quiser. Mas se fosse minha filha, não deixaria, né? Mas nos anos 90 tinha isso pra criança. E teve campeonato da boquinha da garrafa pra meninas, sim, crianças também. No Domingo Legal. Todas as crianças ali entre 7 e 10 anos de idade. E a gente não dava bola, entendeu? Por quê? Era uma época menos crítica em determinados pontos. Principalmente pra esse tipo de coisa. Porque eu acho que na década de 80 e 90... principalmente, a gente não via as coisas com tanta maldade. Hoje, a gente já... qualquer coisa a gente já vê maldade. Mesmo que aquela pessoa que esteja praticando isso não esteja vendo maldade. Tipo, essas crianças que dançam funk e coisa e tal, elas não sabem o real motivo daquele tipo de dança, o que desperta, por aqui que serve aquilo ali, que é praticamente uma dança de acasalamento. Na década de 90, 80, não tinha isso, entendeu? Então... promovia essas coisas, tipo o concurso da boquinha da garrafa pra criança. Eu lembro que eu procurei um tempo atrás, no YouTube não encontrei. Eu acho que por motivos óbvios, mas eu lembro isso da época, cara. Porra, não dá pra acreditar. Fazer o que, né? Ih, só bizarrice. Domingo Legal tinha cada coisa assim que era coisa de louco. Porra, Vandame ficando de PD. E olha que a Gretchen nos anos 90 já era um, né, trocinho já meio amigo do Dino lá da família Dinossauro lá. Já era ruim, é? Já era meio ruimzinho. Nos anos 90 ela era fantástica, mas depois nos anos 90 já não era tudo aquilo. E o Van Damme dançou com ela lá. A tipo Schwarzenegger pegando as dançarinas de samba. Vocês viram essa? Essa antiga pra burro. Não, não lembro dessa. Não? Eu lembro. Lembra, Edu? Assim, lembro de ter visto em coisa, não na época, né? Mas é. Eu vi recentemente no YouTube falando desse negócio aí. É, tenso. O Arnold. Foi tipo um documentário, né? Acompanhando a passagem dele no carnaval aqui no Brasil. No é, ele veio, eu acho que algum patrocinador. Alguma coisa assim, e aí ele foi convidado pra passar o carnaval no Brasil, e aí mostraram, fizeram reportagem, eu acho que fantástico, não sei quem, mostrando ele pra ele, levaram umas dançarinas de samba, e ele começou a segurar as mulheres de uma forma obscena e tentando agarrar, sabe? E não é assim, samba não se dança assim. Ele não sabia, né? O cara completamente ignorante, né? Depois de um tempo parece que ele falou, pediu desculpa, ou na época mesmo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem, Quem que pediu desculpa? O Arnold Schwarzenegger. Ah, ele pediu desculpa. Acho que sim, eu não tenho certeza, mas rendeu. Aqui, achei o vídeo. Ah, mas isso também é bem antigo, né? Ele veio fazer, acho que foi um documentário, alguma coisa, né? Não, eu acho que ele veio patrocinado pro carnaval, tá aí, ó. Também, quem foi a ideia de Jack misturar no Schwarzenegger com o carnaval brasileiro, né? Aí provaram, deram caipirinha pra ele, não sei o quê. Ah, pode ver ali, ó, ele se provalece, ele bota a mão na bunda das mulheres, sabe? A moça tirando a mão dele. Ele sei lá o que passava na cabeça dele ali. Tava chapadão na caipirinha já. E com a Gretchen? Com a Gretchen é o Van Damme. Sim, pois é. Você não viu isso? Eu vi ao vivo isso no... A Gretchen deu uma rebolada nele, aí ele... Mas depois tem gente que diz que foi fake, foi pra chamar atenção e tal. Aparentemente. Já foi programado. Não. Ah, eu não reparei se ele realmente ficou ou não, né? Mas conhecendo o Gugu, como foi no Domingo Legal, o Van Damme ainda com aquelas calças jeans manchadas, bem anos 90, né? É, ele tava parecendo que tava com a camiseta do Guilherme, né? É. Cara, eu tô vendo aqui também o quadro do Rodolfo e o ET acordando o Gil Gomes, que o Gil Gomes puxa uma arma debaixo do travesseiro e dá um tiro pro alto, sei lá, se dá tiro. Nada programado, óbvio, né? Ah, não. Com certeza não tava armado, né? Eu sei que o Maguila deu um socão quando acordou, eu lembro do Maguila agredindo. Ah, mas daí já era o... né? Tipo, ó, tu vai dar uma porrada neles aí, foda-se. É claro que era apelativo, mas duvido que eles entravam na casa do centro dos caras se os caras saberem. Os caras estavam sempre dormindo de pijama, a mulher sempre tava dormindo de... Não tinha, né? Ninguém pegava ninguém na sacanagem. O outro já, só querendo pegar os outros na sacanagem, só. É, mas não é verdade? Pra saber, se tu vai entrar na casa do cara, o cara dorme pelado. Não, mas é tudo combinado, pelo amor de Deus, né? Porra, óbvio. Não, você... Pô, vocês poxa, aqui, cara. Nossa, não tava esperando, mas eu gostava, cara, do quadro do ET e o Rodolfo, cara, eu gostava demais. Era legal. Quem começou foi o Otávio Mesquita, eu lembro do Otávio Mesquita também acordando, aí depois o Rodolfo e o ET pegaram. Não tenho certeza disso, mas pode ser. Não, e os dois ficaram famosos pra caramba, né? Sim, por causa disso, aí depois época, né? Também se afundaram, né, o coitado do ET ficou quase sem nada. Eles se afundaram ainda no Domingo Legal, assim, tipo... Eu acho que depois acabou o quadro, ficaram sem emprego. Rodolfo até voltou, mas o ET já tinha até morrido, mas foi por aí. Algum outro quadro, alguma outra coisa interessante do Domingo Legal lá, a gente já pode meio que encerrar. O táxi a gente já falou, né? Sim, sim. Já. O Gugu pintado era muito ridículo. Como é que as pessoas acreditavam? Cara, um dos programas também que foram memoráveis, assim, que a gente lembra um pouco, foi o do Mamonas no Gugu também, né? Não, mas peraí, qual deles? Do 100? Ah, mas ele foi uma porrada, né? Cara, porrada. Os Mamonas estavam sempre no Gugu. E outra... Quando não tava no Gugu, tava no Faustão. Exato, e quando tava no Faustão, o Gugu botava a reprise dos Mamonas. No mesmo horário. Caraca, então, eu me lembro... Lá, deixa aqui. Cara, eu assistia, onde os Mamonas estavam, eu assistia. Então, quando tava no Gugu, tava vendo o Gugu. Aí quando tava no Faustão, tava vendo o Faustão. Mas aí quando acabava do Faustão, eu botava no Gugu, tava dando o Gugu o Mamonas. Porra, que porra é essa? Porra, mas isso que era legal daquela época, era a regra, né? Da prisão, né? Né? Caraca. Era regra de prisão, foda-se. Sim, sim. Oh, terra sem lei naquela época, muito legal, cara. Não quero nem saber. Toma aí. Cara, eu... Pega o meu Ibope. O Tim Blue, pra fechar assim os anos 90 e tal, pra gente... Pra eu fechar tem que cantar a música do Pintinho Amarelinho. Não, mas eu não lembro do Play TV, alguma coisa assim, que era o programa de games dele que ele teve. Não, mas eu isso não era, lembro. Mas não era no Domingo Legal, era um outro programa que dava de manhã, não, eu acho. Mas era anos 90, não era? Era anos 90. Era do almoço. É, era nos anos 90. Aí tinha assim. Até o um negócio lá que era a fase do Alex Kidd, que passa correndo assim no tinha no do Sonic, do aí Kidd. Era tipo um sorteiozinho, uma roletinha, uma coisa assim, né? Aí caiu no Dr. Robotnik, aí o Google diz assim, Dr. Robotnik, aí tinha que pagar uma prenda. Uma coisa assim. Pô, que legal. Era muito legal. Era da SEGA, não era? Da SEGA. É, patrocinada da SEGA, da Tectoy, eu acho. Tectoy. Eu acho que era patrocinada pela Tectoy. Totalmente, era muito legal, cara, tinha que passar fasezinha. Tudo que você ganhava lá era coisinha da Tectoy, era o Ted Huxpin, o Pince Band. Exatamente. Ah. Pô, era muito legal esse programa, eu gostava muito. Mas o que mais me lembro era que entrava o boneco do Dr. Robotnik, sempre que caía no Dr. Robotnik, e aí o Gugu dizia, Dr. Robotnik, e aí entrava o boneco do Dr. Robotnik, aí ele viu lá, ou tinha que passar uma fase do Sonic, uma coisa assim. Eu acho que até aquele bichinho, aquele que do telefone que tinha que ligar, não lembro o nome. Hugo? O Hugo, é, alguma coisa assim tinha. Posso ter enganado, mas eu acho que até isso tinha. Enfim. Eu acho que não. Ah, posso ter enganado, Edu. É a memória, tinha um negócio, sabe como é que era? Era tipo assim, era os meninos correndo, né, os candidatos lá correndo e coisa e tal. E tipo num fundo verde passando. Isso, era um chroma key, aham, é, exatamente. Era bem isso mesmo. Como é que eles faziam aquilo ali, não sei, mas era legal. Eu acho que era chroma key cachorro, velho. Não, é que era um chroma key sim, mas como que eles faziam pra interagir no jogo, sabe? Porque tipo assim, as crianças corriam no mesmo lugar, assim, né? E aí a tela do jogo, o chroma key botava o fundo do jogo, e tinha as moedinhas, coisinhas ali, e as crianças andavam, aí paravam e pegavam, assim, sabe? Eu acho que era um pós-produção aquilo ali. Com certeza. Não sei como é que eles faziam pra interagir durante o jogo. Mas enfim. E pra encerrar aqui o Domingo Legal, não tem como esquecer o Pintinho Amarelinho, que era, cantava direto, eu cantava sempre também, fazia coreografia do Pintinho, né? Mas a lembrança que eu mais tenho na cabeça é uma vez que eu fui na casa do meu irmão. E se alguém não sabe, já falei vários casts, morava numa chácara. E a gente criava todos os tipos de bicho. Uma vez minha mãe pediu pra mim levar um pintinho pro meu irmão na casa dele. E aí eu tinha que ir de ônibus. E eu levei o pintinho dentro de uma caixinha de sapato. No que eu entrei dentro do ônibus, desgraçado do pinto, começou piu, piu, piu, piu, piu, piu, a viagem toda. Ah, mas assim, de começo, assim, quando ele começou a piar, as pessoas começaram a rir, né? E aí um zoeiro do BR lá do fundo começou, meu pintinho amarelinho. Cara, piada puta. Que fizeram sucesso. Nossa, desgraçado, né? Sim, sim. Tudo do Gugu fazia sucesso, cara. Incrível. Tudo. Tudo, tudo. Eu lembro desse. Eu acho que eu tive também um pintinho desse. Sim, tu botava na mão, ele piava. Tipo a estrelinha isso. Mágica, ô Edu. Tipo a estrelinha da Mônica. Exatamente. Da Mônica, né? Uhum, tipo a estrelinha mágica da Mônica. Botava o pintinho na mão e começava a piar. Piada da puta. Ah, muito legal, o cara. Era nossa. Tipo um Guitas brasileiro, né, velho? Que ele encostava, dava dinheiro. Né? Porra. Por isso que acabou depois que proibiram lá as coisas de brinquedo pra criança e tal. O cara vendia só brinquedo, né, cara? Imagina, fez a fortuna dele só com brinquedo. Uhum. Porra. Ah, ele... Eu comentei até no jogo, num cast aí de zoeira, comentei de zoeira num cast de carrinho, né? Ele teve o joguinho dele, né? O Pickup Express. Putz, que pariu daí, não. Era pra lembrar as coisas boas, pô. Ruim demais. Era pra lembrar as coisas boas, cacete. E outra coisa, né, gente? O Gugu, convenhamos, né, Fábio? O Gugu até a década de 90, né? Passou disso já. É, eu não lembro muito a outra. Eu lembro muito assim a fase dos anos 80, que eu assistia direto com meu pai, era o dia que a gente podia ficar acordado até mais tarde. Então, tu via aquilo ali e ainda pegava o final do Supercine, né? Pra depois ir dormir. E lembro bastante dos anos 90 também, porque domingo era. A gente lá em casa preferia muito mais o Gugu do que o Faustão. Ah, eu era misto, cara, eu não tinha preferência. Eu via o que eu. Que o dia tivesse me agradando mais, sabe? Então, eu via Gugu, via Faustão, mas eu acho que o Gugu, mais até ali o início dos anos 2000, ali no máximo, ali, acabou, cara. Depois... É, como a gente falou, o Gugu ele já pegava já a hora do almoço, o Faustão vinha depois, aí você já emendava, já tava vendo, né? É, mas isso lá no começo dos anos 90, né? Depois passou a ser a tarde até perto da noite ali. Enfim. Sim, sim. Enfim, então tá. Enfim, galera, você já estourou seus tímpanos, eu sei que estourou, por causa desse grito de goelado. Aqui é o Diogo Bob, do Galera do Hall, e eu espero que você esteja curtindo muito esse Machine Cast, porque se você tiver curtindo muito, eu tenho absoluta certeza que você compartilhou essa porra. Vai logo lá, meu filho, compartilha isso aí, bota pra família, bota no grupo da família. Para o final aqui, né, infelizmente a gente vai fazer aqui as nossas considerações de pesares aqui, porque na data dessa gravação fazem aí 3 dias que o nosso, 3 ou 4 dias, eu não tenho 100% de certeza, que o nosso querido Gugu nos deixou precocemente devido a um acidente aí, que nem cabe aqui dar muito detalhe, não é pra isso que a gente veio mais pra homenagear esse grande comunicador dos anos 90 e 80 e 90, 2000. Infelizmente ele partiu dessa forma trágica aí que todo mundo sabe, mas vai deixar um legado aí de coisas marcantes aí nas nossas vidas que provavelmente as gerações futuras, atuais e futuras, nunca vão ter. Dificilmente alguém vai ser assim de um nível de que vai alcançar tantos públicos quanto o Gugu alcançou. Então gostaria aqui de deixar os meus sentimentos para a família, para os amigos mais próximos e aí para todo o povo brasileiro que adorava esse grande comunicador aí. Da minha parte é isso. Edu? Cara, Gugu foi aquele tipo de personagem que fez parte da nossa criação, por assim dizer, né? Muita coisa que a gente aprendeu, a gente descobriu, a gente coisa e tal, foi através aí dos programas dele, das reportagens dele, dos documentários que ele ajudou a produzir, participou e tal. Muita coisa a gente fez sucesso no Brasil, porque foi ele que apresentou pra galera, né? Igual as bandas que a gente citou aí, Polegar, Dominó, outros programas, outras coisas aí, outros artistas. Independente de qualquer coisa, é uma perda pro cenário brasileiro, pra mídia brasileira como um todo, porque ele era um grande profissional. Fica aí, como você disse, né, as nossas solidariedades pra família, pros amigos, pros parentes aí, pros mais íntimos do Gugu, pra todo mundo que era fã dele. A gente lamenta, mas é vida que segue. Fica aqui a nossa homenagem pra esse grande comunicador aí, que vai fazer falta. Flávio? Cara, não tem mais o que falar, a não ser o que o Edu falou, cara. É só lamentar a partida precoce dele e desejar sentimentos à família. E isso, cara. O cara marcou, ele faz parte da história da TV brasileira e não tem como mudar. Taylor? Eu, assim, como já acho que deu pra notar aí no cast, o Gugu fez parte da minha infância, da minha adolescência. Tanto que eu já falei, sempre que eu posso, né, sempre que o tema permite, sempre estou falando dele lá nos programas do que já rolaram lá no canal, nos vídeos, né, já falei várias vezes dele. E parece assim quando, apesar de ultimamente, né, eu não estar mais assistindo muito TV aberta, então, por consequência, não estar mais acompanhando os programas dele, mas quando eu soube da morte dele, é engraçado, né, como parece que um pedaço da infância da gente vai junto, né? Vai. Sempre que morre alguém que a gente cresceu admirando, curtindo, e enfim, que seja em filme ou em um apresentador como ele, que fez parte da nossa infância, da nossa adolescência, ele vai embora, parece que leva um pedaço da gente junto, né? É porque eles não são apenas pessoas, né? Eles são personagens, e a gente sabe que os personagens não morrem. Eles são eternos, então, sabe? Eu assisto Chaves até hoje e pra mim todos estão vivos. Exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa, eu sou muito agradecido por ter vivenciado isso. Eu acho que, como tu falaste, né, Tim Blue, infelizmente as novas gerações não vão ter isso, né? Não vão saber vivenciar, eles vão saber quem foi o Gugu, porque talvez o nome dele, né, vá se perpetuar por um longo tempo. Sim. Mas eles não vão vivenciar o que a gente vivenciou, que foi ver isso, né? Os programas dele, o jeito que ele apresentava, as picaretagens, enfim, tudo, não vão ter isso. E a gente acho que a gente foi felizado por ter. Então, eu só tenho a agradecer. Então tá. Então, para não terminar aqui esse programa em baixo astral aí, especialidade do Edu, inclusive... Eita. Inclusive, provavelmente o Gugu tava nesse filme. Vamos aqui então encerrar com alguma musiquinha clássica aí do nosso querido Gugu pra animar esse final. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e os recadinhos. E Flávio, qual a indagaçãozinha da semana? Não, eu queria fazer uma indagação temática pra saber do pessoal se vai ter um outro comunicador da TV igual o Gugu. Olha aí, respondam aí no site, nos comentários, ou mandem e-mail respondendo. Se vocês acham que a gente ainda vai ter um comunicador que chegue aí ao nível do nosso querido Augusto Liberato, nosso querido Gugu, certo? Queria pedir um momento especial, pra gente encerrar de um jeito diferente. Ó, antes então de tocar ver. A musiquinha, falar o Viva a Noite! e-mails e recadinhos. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Novamente aqui junto comigo, servindo café que nunca falta, Flavinho, fala aí, meu caro. Fala, voltei, hein? Acho que eu fiquei ausente aí, eu acho que eu fiquei, não sei. Deve ter uma leitura que eu não tava. É? Sério? Não percebi. O café não tava frio, não? Não, o café não faltou, não. Tem certeza que você não gravou? Porque você tava servindo café do mesmo jeito. É, só não gravei, pô. É, nem senti. Todo mundo sabe que o ofício principal dele é servir café. Gravar é terceiro escalão, terceira opção. Né? E como vocês perceberam aí, também tá junto aqui com a gente o Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu, e aí, Flávio. Olá. E aí? Vou voltar aqui pra assistir o jogo. Maldito. Mas então, gente, dando sequência aqui, temos uns e-mailzinhos marotinhos para lermos. E vamos começar aqui com o e-mail do Sanderson Barros, que mandou aqui Joguinhos de Corrida 2. E ele diz o seguinte: mais um cast trazendo os joguitos de corrida e a maioria eu nunca joguei. O único que joguei pra cacete foi o Biker Mice from Mars. E é um jogo muito melhor que o Rock'n'Roll Race. Polêmica. Os gráficos são bem superiores, as pistas possuem design melhor e até a música é superior. Ah! Aí não. Pra mim, se música, eu acho que o jogo juntar não, os não dois não dá 3 pra um real. Aí, é opinião desnecessária. Aqui a leitura é minha. É a minha opinião que conta. É tua, digo pra editar essa porra. Não, nada a ver. Fica aí, só. Você tá só senta aí. Uhum. Vou voltar a ver o jogo aqui. É, vai lá. E ele continua aqui, ó. Jogar em co-op é foda. O jogo do Team Boom, junto do Hot Pursuit 2, foram os mais 3 por 1 real. Falou, galera. Olha aí, ó. Fica aí com o joguinho 3 por 1 real. Mas o Biker Mice é muito massa. E, bom, não sei, é aquela coisa, né? A jogabilidade dele é um pouquinho melhorada porque ele veio bem depois do Rock'n'Roll Racing, né? Então, os desenvolvedores já manjaram ali os erros e os acertos do jogo anterior e já deram uma refinada. É coisa natural. Mas é isso aí. Muito obrigado aí pelo seu e-mail, meu caro Sanderson. Continue mandando e-mails pra nós aí, não deixe, nunca fale. E vamos dar sequência aí que temos mais, né, Flavinho? Temos sim, temos o e-mail do Flaviano Freitas, no título ele diz, pelo amor dos meus filhinhos, cast 163. Olha só. Ele diz, boa noite, boa tarde, bom dia, quer dizer, ele diz, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estagiário, me ajude a te ajudar. Sério? Você tá de brincadeira. Tantos carros legais, você cita essa porcaria. Viu só? Te falei. Eu cantei essa pedra aí, hein? Não, vocês no cast induziram isso. Vocês não. Enxoxaram. Não. Não, ninguém te enxoxou. Não vou nem mencionar. Não vale a pena. Caramba. Tirando o carro do estagiário, todos os outros são legais. PQP, ponte que partiu. Herb, e se meu Fusca falasse, como me divertir com os milhares de filmes lançados. Hector 1? É Hector, né? É Hector 1. É, não é com H, né? Hector 1 é o mais... Nem com E. É, ele colocou Hector do nome do sujeito Hector. Ah. Mas na verdade o carro é só Hector, que é de ectoplasma. É. Hector 1 é o mais marcante na atualidade. Gosto muito do Impala 66. Peraí, vou voltar. Hector 1 é o mais marcante. Na atualidade, gosto muito do Impala 67 do Supernatural. Até mais a todos e o estagiário. Por favorzinho, estagiário, honre a sua posição. Aí, ele abre o parênteses e diz: hoje é dia 3 do 12, ouvi o cast e nada do meu e-mail ser lido. Aí resolvi olhar no meu e-mail, a porcaria estava na caixa de rascunho. Essa porra não foi. Só pra constar, sou péssimo com esse troço de e-mail. Estou tentando aprender por causa de vocês. O meu primeiro e-mail enviado foi para o MachineCast. Olha, viu? Olha só, que bacana, cara. Bom saber que tiramos esse cabacinho e-mailístico seu aí, ó. Mande mais, então. Agora que você já pegou, já aprendeu, já tem a manha, manda mais. Eu acho que é mal de padrinho, né? O e-mail fica retido na caixa de entrada. Claro, porque o cara ouve o cast 2 meses antes, né? É o cara deixando a caixa de mensagem pronto pra enviar. É, aí esquece que tá lá. Mas muito obrigado aí, Flaviano, por ter mandado esse e-mail marotinho pra nós aí. Pode ficar à vontade, pode fazer todas as críticas aí que você acha bacana, inclusive da puxão de orelha. É muito bem-vindo e será lido aí, ó. Inclusive, quem você puxou a orelha que leu o puxão de orelha que você deu. Tá vendo? Porque aqui é assim que funciona. Por isso que hoje eu gravei, senão é só ficar servindo café de novo. É, justamente. E, dando sequência aqui, temos mais um e-mail do Sanderson Barros, que ele mandou aqui, carrinhos nos movies. E ele diz o seguinte: fala galera, mais um cast de tema inusitado. Tenho que confessar que antes de ouvir o cast, já logo pensei na van de cachorro do filme do Deb Lloyd. Ah, não é possível. Ó, tá vendo? Só, rapaz. Saco do estagiário, não sei porquê. É, e fiquei mó triste com a galera bulinando o Flávio com a escolha. Caramba! Não tenho nada a declarar dos outros carros, exceto pela parte que o Flávio dá mais um indício que será para sempre o estagiário. Na parte do Batmóvel, ele fala: se tu achar um retrovisor nesse carro, te dou R$1. Caraca, Flávio, R$1? Coitado. Fiquei chocado ao descobrir o tal sorteio honesto. Continua desonesto. Como assim descobrir o sorteio honesto? Não entendi isso, né? Meio estranho. Eu acho que ele quis dizer que ele ficou chocado ao descobrir que o sorteio honesto continua desonesto. Nunca foi desonesto. É honesto. O nome já diz que é honesto, porra. Que história é essa? Né? Como assim? Era melhor ter deixado o Timbum escolhendo sempre em primeiro, que é mais engraçado. Olha, cara, só. Ele falou mal de R$1, mas, cara, R$1 é todo o meu salário aqui que eu recebo, cara. Tô dando meu salário. Ofereci meu salário pro pessoal, né? Pô, arriscou passar fome o mês todo, né, o Flávio? Pra... Né? Só comer o pastel, não tomar o caldo de cana. Mas muito obrigado aí, meu caro Sanderson, por ter mandado mais um e-mail. Mande sempre, mande vários, faça aí, tá faltando. Tem um tempo já que a galera não marca aí 3 e-mails numa leitura só. Caraca. Então manda aí, gente. Né? Manda aí, junta 3 e-mails pra nós aí, ó. Quem sabe vocês não ganham o direito de escolher o tema do cast. Por quê? Por quê? Porque os nossos padrinhos lá, ó, o Albeck e o Sanderson, eles fazem isso, eles ouvem com antecedência, eles estão sendo sempre citados aqui, eles podem dar uns pitaquinhos lá nos temas que nós vamos falar. Olha só, eles podem até dar pitaquinho, ninguém vai dar bola. Não, mas... Não, isso aí é uma, isso é, o padrinho é bem maior, eles não estão nessa categoria de dar pitaquinho, não. Mas então, mas eles podem. Eles têm que apadrinhar aqui. mais ainda, 3 vezes mais do que estão apadrinhando pra dar pitaquinho. Então, vocês podem fazer igual eles, ou fazer mais do que eles, então. Aí sim, pô, isso é que eu tô falando, Natal tá aí, caralho. Né? Em vez de dar presente pras crianças, dá pra quem diverte vocês o ano inteiro. Nós somos eternas crianças aí, olha só pra nós, crianças pequenas aí, modestas. O Albibeck e o Flaviano, eles já doam pra gente aí, já ajudam a gente o ano inteiro. Você pode bancar só o Papai Noel, ajudar só no fim do ano aí, de forma grande, e depois continuar lá só dando aquele, né, salário básico aí durante o ano. Tem problema não, a gente aceitamos também. Ou então vocês podem mandar seus e-mails pra nós aí, fazer igual o pessoal que mandou pra nós aí também, que você também vai ser citado aqui, vai ser falado, vai ser mencionado, e leremos aqui tudo que vocês mandarem, seja crítica, seja elogio, seja pedido de emprego, seja currículo, seja propaganda de empresa, tudo que chegou aí, nós lemos. E espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails, desse cast, de tudo mais. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui e nos veremos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Tchau! Tchau! Os bastidores da velha máquina. Eu vou tranquilo, eu vou andar. Não vou ficar parado no stand, não. Eu vou andar tudo. Ah, é isso, é. Não vou ficar parado no stand só. Tem vários pra poder ir. Ah, mas agora a minha equipe tá forte. O ano que vem o canal chega a 1 milhão. Eita, agora sim. Até a equipe vai pra CCXP daí. Com certeza. Nossa equipe tá forte. O treinador tá bem. Importante ele conseguir os 3 pontos. Comigo ou semigo? É só pra mim que o áudio da sexta, que os áudios tá picando ou é pra todo mundo? Só pra ti, porque só pra mim você. Não tá picando. Pra mim não. Tua internet aí, baixando os pornozão aí. Pra mim tem hora que os áudios dão umas picadinhas. Claro, cara, desliga esse pornô gay aí que tu tá baixando, cara, cacete. Ficar baixando pornô de anão transando é trojando na hora. Ai, vocês respeitam as minhas pornografias, faz favor. É. Ai, ai, ai. Então vamos lá, então. Fala, galera, e não vai ter muito domingo legal agora, né? Não, porra, eu já disse que não é pra comentar nada disso, é pro final, cacete. Ah, tá, então volta, vai. Vai? Peraí, fala, galera, e sei lá, tô consternado ainda com isso. Com o quê? Ah, com o que a gente vai falar, pô. Meu Deus, ele no não final. Entendeu, ele nossa, não entendeu ele acaba ainda de falar que não é pra dar referência e vai nossa lá e dá outra. Meu porra, Deus. Caraca, eu tô meio grogue, calma, respeita aqui. Trabalhar drogado é foda, né? Tá bom, vou lá. Fala, mas, galera. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. O que houve, Fábio? Caiu? Apertei errado. Caraca. Fui apertar na foto, apertei caraca, errado. Caraca, tu não pode trabalhar numa usina nuclear, cara, pelo amor de Deus. Porra, se apertar o botão errado, fudeu. Sim, mas eu trabalhei em Chernobyl. Ah, tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. Ai, ai, ai. Viva! Viva! Viva! Viva! Os outros não falaram, pô. Porra, era porque era pra ir no terceiro, não? Viva a noite! Viva! Que isso? Como é que vai ser? Vai ser no 3? Já foi, pô, já foi. Mano, ninguém falou, então eu vou falar aqui. Tá, então vamos todo mundo, então. Todo mundo junto, olha lá. Então. 1, 2, 3. Viva a noite! Viva a noite! O leque da internet e do Viva Noite depois de 3 anos. Ô, olha só, eu não pô, sei tem se gente rindo aqui aí em casa, hein? Tem gente rindo aqui em casa. Eu não sei se vocês fizeram aí, mas as duas vezes que eu falei Viva Noite, eu levei o braço da frente. E eu quase derrubei a minha garrafa d'água aqui, cara. Caporra. Eu lembro que no gibi ele fazia isso, né? Ele não fazia isso no gibi? Sim. No gibi? Sim. O gestinho do Viva Noite. Dele, né? Uhum. Dava aquela. Pô, eu fiz as duas vezes sem pensar agora. Eu também, cara, inconscientemente aqui. Quase derrubei minha garrafa d'água na segunda. Ah, olha só como é que é. Como as coisas marcam na mente da gente, né? Na memória afetiva. Vira pois automático é o bagulho. Porra, demais. E vou falar, foi um dos poucos casts, acho que não, o único, que eu não tirei da tela que a gente tava aqui pra ir pesquisar alguma coisa. Foi tudo só lembrando. Ah, achei que tu ia dizer que foi um dos únicos casts que eu não fui mijar depois que terminou. Hahahaha Você acabou de ouvir Machine Cast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.